Leia o spam. Mãe apelou. Lindo entra. Aos degraus. O rei comprou um livro. Teceram só lenços. E o Pedro morrerá. Touch me down. Eu vou desmaiar. Me molhei. Me mostro Bilal. Para o zopo não. Me mostra um umbigo. Para, mostra, é normal. Me mostra o Bilal. Para, o zopo não. Sua bilonga é bem tosca. Quando tá na tua mão. Meio Bolívia. Etiqueta. Velha chata. Vai, arrote. Guri não vai de saia. Atenta outra. A like estica. Meu seu E pra encerrar. Eu testei. Eu me molhei. Me mostro Bilal. Para, o zovo não. Isso, o samba era ontem. Não há milho, me dá. Me mostra o Bilal. Para, o zovo não. Espirra em outra flor. Espirra em mim, louco. Me mostra o Bilal. Para os ovos não. Me mostra um bigo. Para a mostra é normal. Me mostra o Bilal. Para os ovos não. Tua bilonga é bem tosca. Quando tá na tua mão. Me mostra o Bilal. Para os ovos não. Isso, o samba era ontem. Não há milho, me dá. Me mostra o Bilal. Para os ovos não.